Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás. Qualquer um que leve a vida nessa estrada só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar pra casa. A luz no teu olhar, no fim do túnel, no espelho a minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba. A música no tempo que não para. Será que tudo está sorrindo quando eu voltar? Momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, que me dá encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado ao pé de um caminho entenderam o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que sua falta faz. Havia tanta paz no teu carinho. Na despedida fez-se um dia lindo. Quem sabe tudo está sorrindo quando eu voltar. Vejo a manhã de sol entrando em casa, iluminando gritos das crianças. E os momentos mais bonitos das lembranças não vão se apagar. Ai, quem me der encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado ao lado de um caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Havia tanta paz no teu sorriso. Na despedida fez-se um dia lindo. Quem sabe tudo está sorrindo quando eu voltar.